Mike Tango, aciona o código transponder 0131, controle 19-35 da Colab 27. 1935, obrigado. 806, está na posição 7, para o Bush, acionamento. 07, autorizado, chama táxi, gol no 806. Autorizado, chama táxi, gol no 806. Tango, Eco Mike Tango, prossiga. A decolou da 35, solicita afastamento na 301, 310. Quantas milhas, Eco Mike Tango? Eu vou até 60 milhas. Ciente, submantenha 2500 pés, condições visuais. Já autoriza a magnética para afastamento na 310? Autorizado. Dizendo 44, passando Duna, complete a aproximação, torre no 9.6. Dizendo 44, bom trabalho, até amanhã. Bom pouso. Dizendo 63, 15, cruza 210 para 160, com a 90. 3.5, acione identificação autorizada de chegada BONF, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste é no 0 no 3. 4.000 na BONF, no 0 no 3, 6.3.5. Melhor. Dizendo 44, reportará. Estabilizado em LS, que se rei da pistola 0. 2000 no 0 no 3, 6320. Central 3193, submantém o nível 380, chame Centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Centro 3193, 1251, 133.25, bom dia. Bom dia. Comi 200 pés, 3144. 1200 pés, tem autorizado pouso, pistola no 0, vento 190 graus, 109, pista é seca. Tive pouso, 3144, obrigado. Está pronto para o táxi. 105 a bordo, 2 horas e 10 minutos, Recife. 1806, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera da torre em 1-8.6 dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Sim, autorizado via pátio principal, Índia Alfa, no ponto de espera, chama a torre no 118 decimal, meia dúzia. E o QNH no momento 1 no 013, no gol no 806. Passando Duna, complete aproximação, torre na 98 decimal 6, bom pouso. 86, obrigado, até volta. Lab 6723, um minutinho por gentileza para iniciar. Coordene com a equipe de solo, um Boeing da Gol passando a caúda agora, no táxi, para o ponto de espera, e após o mesmo liberar o setor autorizado, se estiver funcionamento, chama táxi. Entendi, após a passagem da Gol na retaguarda, autorizado, reporta para o táxi, 6723. Não chama o aeródromo, pista seca. Pista seca, obrigado. Tá 3144, solo aos 33, Olivar direito no 21 no décimo 9. 219, então, obrigado. Cara. Boa tarde, Gol, 806, no ponto de espera da 10, pronto. O 1806, uma boa tarde, após a passagem do tráfego na curta final, Airbus da Oxenel, Lima mantém pista no zero. Sente, após o tráfego na curta final, Lima mantém na 10, Gol, 806. Olha, o Ocean 6305, reposta, decisão de desvio à direita na rota para a 225, por cerca de 20 minutos. Gente, autorizado desvios, após desvio, Joy Pelo, 63 no Nascimento. Após desvio, Joy Pelo, 63 no Nascimento. 3144, Bruno, 3144. Então, 3144, boa tarde, táxi lento, Alfa, e mantenha a posição antes do ataque 6 de Leste, aguardando. Alfa, manterá antes, 3144. Xenair 6320, solo aos 3000, livrar direito no 21 no décimo 9. Direita 219, obrigado. Salvador, boa tarde, TAM 3661, informação Oscar. 3661, boa tarde, informação Oscar, confere, Ilhéus 140, menos 5 cópia, por gentileza, prepare a saída coral. Obrigado. 9 grau, 089. Autorizado a decolagem, voo no intermínio. Salvador, é o Papa Romeo Mike Papa Lima? Opa, perdão, é o Papa Romeo Lima Delta Lima? Papa Romeo Lima Delta Lima, você. Afirmativo, decolado de Zulu, busca a vida, senhor, para Salvador, está no setor eco. Intenção de pouso é qual pátio? Pátio da... Pátio da Baeté, senhor. Aqui, ciente, a Baeté, pátio 5, então, da presente, está autorizada a aproximação direta ao pátio, reporte no solo controlado. Vento, 200 graus, 089, ajuste no 0 no 3. Positivo, da presente, direto, pátio da Baeté, o Lima Delta Lima. Afirma. Ciente, 04. Oxenair 6320 está na escuta ainda da tua? Afirmativo. Chame o salão 21 no 10 para 9. Boa noite, 06, decola 39, controle 119, decimal 35, meu voo. 1935, Hugo 1806. Obrigado. Fala. Vissalo? Prossiga. Por gentileza, estimado para início do push. Minuto. Feito. Vissalo, trip 5489, boa tarde. Trip 5489, boa tarde. Vitória da Conquista, nível 200, é o número 2 para a cópia. Prepare agora, Leval, aguardando cópia. 7-3-3-0 na Puca, no 806. O Xenair 6320 vai manter a posição antes do ataque 6 leste, aguardando. O box destino é o 01, porém vai aguardar o Boeing da Gol livrar, ok? Afirmo, 6320 vai aguardar a Juliette. Então 3661 no pronto cópia. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 110, curva direita no perfil da saída coral. Controle em 119.35 e aciona 0263 no transponder. Autorizado Ilhéus, 140, decola da 110, curva direita, coral. Saída 1935, controle 0263 no transponder. Protejamento correto, confirme o portão. Tá no 8. Sim, no 08, chama pronto. Se tiver funcionamento, tanto 3661. Me chama, obrigado. Aproxima para a pista após parte da Abaita. Ok, ciente, visual, pode prosseguir então para a cabeceira e após prosseguir para o pátio. Lima Delta Lima. Prato Lima. 3805, boa tarde, informação ótica, confere, Guarulhos 340, número 2 para a cópia, prepara da Eole da Bidev aguardando. 340, da Eole da Bidev aguardando cópia da 3805. Ok, prossiga então, faça curva agora à esquerda, vai sobre a pista e quando tiver no través para trás será autorizado. Sobre a pista agora. Positivo, está autorizado então pegar o pouso na 1-0, Tiago? Isso, pode prosseguir por sobre a pista, você vai prosseguir para trás, não é isso? Afirmativos. Ok, prossegue sobre a pista e quando tiver no través a gente orienta a prosseguir à direita para trás. Afirma. Objeto 6723, decola 41, controle 19, decimal 35. Bom, bom. 1935, seu lado. É. Ah, o Lima Delta Lima, a instrução era, podia prosseguir aqui pela pista 10 mesmo, mas não tinha tráfego não, mas pode prosseguir pelo setor sul. Pode ficar a critério, quem está vindo para o de mim, fica a seu critério. Positivo, senhor. É... Tem apoio da Infraero aqui para pegar passageiro? É, te coordenando aqui, o senhor prossegue então aí pelo setor sul, sem evitando sobrevoo das aeronaves, ok? Que estão taxiando, prossegue então pelo setor sul, evitando sobrevoo, e pátio 3 é posto solo controlado. Positivo, senhor, tá aqui, aqui por trás aqui. 07. Direct 07, obrigado. Papatango, Eco Mike Tango, caso ao sair da terminal não receba mais esse controle, chame reingressando na terminal Salvador. Temos um helicóptero prosseguindo agora via PAT, vai prosseguir para o PAT 3, à sua esquerda, visual com esse. Visual, após ele pode prosseguir no TAC 07. Sim, após o mesmo ingressar no PAT 3, o senhor prossegue o PAT até o 07, ok? Ok. Mike Quebec, prossiga. Estou visualizando aqui chuva no corredor Interlagos, senhorita. Você fica por um ponto ou corredor até? Val e após direto destino. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5577 no transporte. Tem um Vitória da Conquista 200. Decola da 10, curva direita, gole Val. Vitória da Conquista, 1935 ao controle, 5577 no transponder, é o trip 5489. Fechamento correto no passe 3, chama pronto para o chubeque acionamento, trip 5489. Camará, trip 5489. Rua 320, devido a formações. Autorizado desvios, 6723. 6723. Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2262, gente da Oscar. Passaredo 2262, boa tarde. Formação Oscar confere. O número 3 para cópia. Prepare agora, Leval, aguardando. Boa, Leval. É, seria a possibilidade, senhorita, de uma saída visual pelo corredor Axé? Gente, vou coordenar com o controle. Minutinho, por gentileza. Obrigado. Solo Salvador, boa tarde, gol 600. Cinco, 70 milhas nordeste do VR de Salvador, mantém o nível no 40. Voe Bonf, chegada Bonf, chame quando pronto para descida, o ajuste no 0 no 3, 5626. Cliente Bonf, no 0 no 3, chamará quando pronto para descida, o trip 5626. Gol no 806. Submantenha o nível no 90, chame centro Recife no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. Ok, sobe, mantém o 190, chama o centro 2685, alterna 2545, ou 806. Sim. 05 da TAM, aprovado. Barulho, nível 340, veio por 50, decola da 10, curva direita da EL, Leda Bidev, 1935, 5550. Protejamento correto, portão 11, chama pronto para o chubeque acionamento, são 3805. Eu parei, obrigado. Solo, Salvador, boa tarde, jogou 1333, informação Oscar, portão 5, autorização São Paulo, Congonhas, nível 360. 1333, boa tarde, formação Oscar confere, Congonhas 360, é o quarto agora para a cópia, prepara a Dael, Leda Bridge, aguardando. Dael, Leda Bridge, aguarda, 1333. Solo, TAM 3661, no box 8, puxa o back 08, atentando ao Airbus da Oceania Parque, no 07, autorizado, puxa o back acionamento, chama táxi, TAM 3661. Autorizado, 3661, seguinte do avião. 1924, pronto, cópia. Ou siga. Autorizado, Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58 até a posição Orago, Oscar, Romeo Alfa, Golf, Oscar, após direto destino. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 199, decimal 35, e acena 5561 no transponder. Autorizado 350, Puca, Aracaju, na uniforme IC 58, Orago, Orago, Maceió, curva esquerda, 1935, 5561. Protejamento correto, chama pronto para o chubeque acionamento. Camarei, posição 3. Salvador, boa, Oceania 6315. 6315, prossiga. Livrou a pista. 15, seu solo faz 47 para prosseguir no destaque, chama agora 121 na semana. Webjet 6723, passando nível 1960, voo Iabuco da presente, CB mantém o nível 330, chame Centro Recife no 26.85, alterno no 25.45. Abuco 330, 2685, 2545, tem um bom trabalho, senhorita, 6723. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Israel, Leila, Bidev, guardando. Paulo, 6315 da Oceania, vai passar a Eco agora. Afirmativo, prossegue via Alfa e mantém a posição antes do ataque 3 Juliette, aguardando o Oceania 6315. Alfa, antes da Juliette, 6315. Juliette, 6315. 6315. Só um instantinho, por gentileza. Aguarde antes da Juliette coordenar com o Airbus da TAM. O ingresso no posição 08 mesmo está finalizando o push, ok? Um minutinho, por gentileza. Tá ok, 6315, aguarde então. Então 3661 já está pronto para o táxi? Mais um minuto, 3661. Gente, haveria a possibilidade do Airbus da Oceania parquear no 08 sem interferir com a sua aeronave, confia? Para o Tuaçu, visitou Mike Quebec. Visitou Mike Quebec, turno no 8 decimal 6. 18 6, grato, boa tarde. Boa. 79, PAB. Tem destaque autorizado via parte principal, taxa Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 10013, bom voo. Navy taxa via parte Indy Alpha, ponto de espera 18.6, 10013, ajuste, obrigado, boa tarde. Oceaner 6315, após o Airbus da TAM passar via, pelo táxi, está autorizado o ingresso via Juliette, posição 08. E após o Airbus da TAM, autorizado ingresso para 0863, vamos ver. Trip 5626, da presente, voo e pelo. Da presente, posição pelo para o Trip 5626. Aguardando confirmação do controle, ok? Um minutinho, por gentileza. Tá ok, muito obrigado. Área 2262 na escuta. Na sua escuta. De acordo com o controle negativo, a saída visual, então, devido ao tráfego visual na terminal. Então, a saída para a Vitória da Conquista, nível 260, decolagem da 10 com curva direita, no perfil da saída Gole, Eval e após direto destino. Controle 199, decimal 35 e aciona 5572 no transponder. Afirmativo, autorizado, 260, Vitória da Conquista, decola da 10 curva direita, Gole, Eval. Controle saída 1935 e no transponder 5572, passarelo 2262. despejamento correto no pátio 3, chama pronto para o inspecionamento, passaria 2262. Chamaremos. 600, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via Pesulu 10. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Zipar. Controle 199, decimal 35, e aciona 5562 no transponder. Natal 370, decola da 10 com curva esquerda, no perfil da Puca Zipar, via Pesulu 10. Transponder 5562, controle 1935. Despejamento correto, portão 02, chama pronto para o inspecionamento, com o nome 00. A chamar. Solo Salvador, o gol no 924, posição número 3, para o inspecionamento. 03, autorizado, chama táxi, gol no 924. Já vai chamar. Gol no 333, pronto cópia. Pronto cópia, prossiga. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, letra após posição Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, quando intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5576 no transponder. Ok, 360 São Paulo Congonhas, decola pistão 0, curva direita após perfil da El, letra Bridge, onde intercepta Pesulu 16. 1935 controle 5576, o gol 1133, solicita também para o inspecionamento, portão 5. 05, autorizado, chama táxi, gol 1333. Autorizado, chama táxi, 333. Gol 1394, pronto, cópia. Afirmativo, pronto para a cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, letra após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, per November 857 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5560 no transponder. Gol 394, copiou 360, vamos sair na saída da El, letra Bidev, para interceptar per November 857. E vamos seguir nossa rota do plano de voo. O controle será 1935 e o transponder 5560. Despejamento correto, portão 10, chama pronto para o inspecionamento, gol no 394. Chama lá. Solo gol 600, está no 2, pronto para o inspecionamento. Gol no 600 vai aguardar para início do inspecionamento. Temos duas aeronaves da companhia, uma no box 3 e outra no 5, já iniciando para o inspecionamento. Já que aguardar o táxi das mesmas, ok? Para iniciar. Aguardando. Só 3661, decolado 55, controle 19, decimal 35, meu golpe. 10935 até a volta. Tá. Rádio tá 3661. Tá 3661, boa tarde. Contato radar na decolagem, submantém o nível 140, voo Coral da presente. Direto Coral, 140 da presente, tá 3661. Zero, autorizado, chama táxi. Fala para o táxi, gol 139. O solo é o gol 1934. Gol 1934. Gol 1934, prossiga. É só não iniciar um pushback ainda aqui, porque tá faltando aqui o finger aqui, tá? Guardando o finger, confia. Isso. Tem de contar que estamos a infra-aero neste momento, ok? A mesma já solicitou o mesmo. Ah, tá legal. Tá faltando sanfoneiro. 5 por 15 milhas, formação. Ciente, após desvio, e coral. Após desvio, coral. 3661.